Salvador ou Oxalé 6259, proa 220, evita a formação. Gente, por quantas milhas? Ah, recurso, por umas 15, 20 milhas, sem condição de retornar ao Leda ou Mótiva. Gente, após o Gizu ao Leda, 6259. Leda, bora. Um, autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento 1 no 1 no 0 grau, 5 nós. Autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, 2781. Azul 2781, no decolar 248, controle 1208. 1208, azul 2781, obrigado. Salvador é o Oxalé 6259, quantas unidades está presente na sua Mótiva? O 6259, aguarde. Alfa Charlie Mike, desce para 2000, pés do ajuste 1015, está livre elétrico. 2015 é a porta da estabilização, Alfa Charlie, Alfa Charlie Mike. 6259, autorizada para a de Mótiva. Chame Recife, 251, na alterno 3325. Ocean, né, 6259, controle Salvador. Consigo, 6259. Copiou a informação? Direto Mótiva, 6259. Tomando Recife, 1251, na alterno 3325. 2251, 2335, 13325, alternado. Confirme? As frequências novamente. 1251, alternado 13325. 13325. 13325. Controle Salvador, boa noite. Rosa 2781, passando 3000, subindo pro nível 200, sai da árvore. Azul 2781, contato radar, suba para 200, sair da árvore. 200, sair da árvore, azul 2781. Eco Tango India, cheque modo Charlie. Controle Salvador, é o Michael Mike. Prossiga. Ok, decolou aqui do Elicia, está seguindo para Salvador, está mantendo 500 pés. Gente, eu não tenho contato radar com a aeronave, vou em rotatória com as transferências. Ok, estacionado 0122. Eu vou fumar 2-1895. Sou eu, papapá, Michael Mike, boa noite. Boa noite, Michael Mike, aproxima para 17 ou pro direto pátio? Ah, pro direto pátio. Qual pátio? Aerostar. Gente, reporta a conta final visual com a Aerostar, 1015 ajuste. Ai, que graça. O 099 para Confins, Saguas Copas. Agora você já está a saída, por gentileza? Ah, boa, Elefa. Pronto, cópia? Tá pronto. Confins 360, AP Zulu 21, decolagem no zero direita, ah, boa, Elefa, 120 decimal 8, 5110. 360, Confins, AP Zulu 21. Árvore Elefa, 1208 e 51110. Chama pronto, puxa só. Chamarei, obrigado, senhor. Estamos no nós. Gente, 27. Para pushback essa mesa da 3197. Para push essa mesa da 3197. Prossiga, 3594, pronto? Da 3197, solicitando no 03, puxa essa mesa. Só um instante. 3594 tem estimativa de iniciar o pulo, o táxi? Está pronto para iniciar o táxi agora. Livre até o ponto de espera via Índia, 9594. 1015 é o ajuste, é torre 1895. Gente, 1895, 1015 é o ajuste, está 9594. Então 3197, coordena a equipe de solo, após passagem do companhia retaguarda, está livre o pulo. Após a passagem da companhia retaguarda, autorizada o pulo, está 3197. Salvador 1168 da Gol, com informação Romeu. Passa 240 para o 1150, boa noite. 1168, a identificação autorizada a chegada a Mari, desce até o 050. 050, continuando na Mari, 1168. Recepção do localizador, com 1895. Azul 2781, voa direto Elefa. Voa direto Elefa ao Azul 2781. Charlie Mike, a transmissão com muito ruído no fundo, chame novamente. Papapá, Alfa Charlie Mike, estabilizado o localizador e sensor após externo. Mudanças de regra, prosseguir base pela direita, 197, se autorizado. Alfa Charlie Mike. Gente, Alfa Charlie Mike, chama para mudar as regras. Ajuste no 015. Salvará, confirma agora como está recebendo? 5/5 agora. Grato. Falou 5/6, Mike Golf Mike, é o corte frequência dele. Torre, boa noite. Tá 9594, aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Tá 9594, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 110 graus, 5 nós. Alinhar e decolar, 9594. O papapá, o Fatiale Mike, passando externo, condições Vitor Marciale, propõe passa à direita 17. Fatiale Mike, cancelado 57, curva esquerda autorizado, vai pela direita 17, aporte final, baixar e travado. Para reportar. Charlie Mike avistado, cheque trem, autorizado pouso no 7, vento 110 graus, 5 nós. Está ciente, baixou e travou, Alfa Charlie Mike. 19594, decolada 58, controle 1208. 208, boa. Controle, boa noite, 19594, Arbor cruzando 1600. 19594, contato radarço, Guarnível 320, saída Arbor. 320, Arbor, 39594. Azul 2781, não vou em Conquista. Direto Conquista, o 2781. 9594, vou em Elefa, após 2000 pés. Elefa, após 2000, 9594. Estrela, o Alfa 2 é negado, descida. O quê? Cotão Wind é negado de descida? Afirma, verdade descida, é que é hoje. Tente, para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 5, voando e toque. 3 mil pés, 1-0 no 5, na proa de teste, é que é hoje. Voo no 1-68, voo Ituna, ajuste 1-0, 1-5, desça para 2 mil pés. Voando Duna, 1015, 2 mil pés, 1-1-8. Tô indo, 1-1-8-9-5, tá 3-1-9-7. Firma Campinas 177, autonomia? Afirmo, tá 397. Autonomia apenas? 3 horas e 50. Gente. 05. Contato com a ação 02, mas não é o nosso autorização Rio de Janeiro, Galeão. Uma boa noite. 705, Galeão, aguarde o papo. Bom, instalador da 3197, ponto espera 90, pronto a decolagem. 3197 livre, alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 110 graus, 5 nós. Alinha e decola, pistão no zero, 3197. A 9594, chame centro Recife em 125, decimal 45, alterna 12685. 2545, alterna 2085, então 9594. Caso negativo, alterna em 128, decimal 8. Negativo, 288, graças. Zuno 97, decolado 05, controle 1208. 308, boa noite, né? 3197. Controle Salvador, Zan 3197, passando 1000 pés perfil da EO. 3197, contato radar, subo para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, Zan 3197. Livre, chame táxi. Chamarei, obrigado. 99. Colo 705, cópia. Galeão autorizado, 360. Sapé 96857, moço. Decola a pista 10 com curva à direita. Dael, Leda, Irume. 1208, 5111. Autorizado Galeão 360, novembro 857, bolso, decolada 10 com primeira curva direita, Dael Leda e Urume. Controle 120.8, transformando 5111. Gol, Cono 70. Contigamento correto, amor. Tram 3197 do Bairro, para o nível 320 restrito. 320, Tram 3197. Quanto controle Salvador, boa noite, é o voo no 866, Marrom meu. Boa noite, 866, controle Salvador, sua identificação, desça para 2 mil pés, ajuste no 015, voo Iduna. Para 2 mil, no 015, confirme voo a Duna? Afirmativo. Duna, o voo no 866. Mapa Tango Eco Tango Índia, desça para 2 mil pés, livre LS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, livre LS, faça Azul 2781, chame Centro Recife em 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. Azul 2781, 288, 153, pode desligar. Boa. Estabilizou ILS no 168 da Gol. No 168, gente, complete a aproximação. Chame torre 118 decimal 95. 1895, no 168. Sr. Salvador, muito boa noite ao Gol 1168 da Gol. Boa noite, voo no 168, autorizado pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 5 nós. Autorizado pouso, gol 1168. Hotel B 176, Campinas, 3 horas e 18 de autonomia. Ponto espera via Índia, torre em 118.95, ajuste 1015, gol no 099. Ponto espera 1895, gol no 099. Estabilizado no localizador da Alagora. Gente, Eco Tango Índia, complete aproximação, chame torre 18, decimal 95. Torre, dica ao centro da Índia. 3197, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 251, 3325, boa noite. Boa. 1866, livre LS, pode estabilizar. Autorizado LS, voa 1866, reportar estabilizado. Alô, Índia, confirma intenção de pouso. Não sei se não faz nada, eu vou continua posicionando, aguardando a natureza falar que estão indo. Certo. Google 9099 da 10. 099 ali, decola sem parada, 10? Ah, sem parada, bom, 9099. 9099 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 11, 0 graus, 5 nós. E alinhar e decolar, 90, gol 9099. Passou o meu gol, 9705, 902 para puxa, acionamento. Autorizado, tio. Autorizado, é para dar ataque, 705. Índia, qual o pátio após o pouso? Pátio 4. Gente, aguarde a pista dele. Tango Índia, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 5 nós. No 099, decolado aos 15, controle 1208. 208, boa noite. Contato radar, tubo para o nível 360, após 2 mil pés, direto elefa. 2 mil elefa, 1099. Tango Índia, solo 16, direita 1211. Direita 219, tá aí. 211. 219. Ponto de espera da mulher chama 1185, que é legal, 0 no 5, ou no 7, 0 no 5. Boa noite, Papatango Eco, Tango Índia. Autorizado táxi via Alfa após Juliette, contorno pátio principal, após Chamaralima. Alfa Romeu Juliette, parte principal, chama da Lima, vai te saber. Autorizada, né? Decolar pistão no zero, vento 120 graus, 5 nós. Excelente, autorizou decolar pistão no zero, gol no 705, informa que está tendo interferência na sua frequência. Olá, zero agora. Excelente, o senhor 5/5, mas quando não tem ninguém falando, tem ruído de fundo. Excelente. Atenção, curso localizador, gol no 866. Gol no 866, sim, a gente completa a aproximação, chama todo mundo, 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-9-5, 866. 1-0-9-9, chama centro Recife, em 1-2-8, decimal 8, alterno 35, decimal 3. 288-353, pode. Boa. Recife é legal no 0-1-5. Pode ser a próxima, está aguardando. Pista livre, eu vou no 107, prossiga. Mande 107, sob condições visuais, 510, o ajuste em Salvador 1015. Inicialmente vou ir na proa de... da linha do litoral. Aguarde transferência. Oi, Salvador, boa noite, gol 705. Gol 705, contato radar, subo para o nível 360 após 2000 Leda. Após 2000 Leda, sessão 360, gol 705. Sangue Lima na linha. Sangue Lima, prossegue até a Quebec. Mais Quebec. Afirmo. Sangue 07, vou indo pro outro farol de Itapuã. Farol de Itapuã, 7. Guardião 07, foi Salvador. Boa, Salvador, Guardião 07. Chama Torre 1-1895 Sanguíndia. Eu falo assim. Sanguíndia, ingressa, pista no 7 até o Pat 4, reporte livrando a pista. Meia, sala de 23, direita 1211. Direita 211. Solo Salvador, boa noite, boa noite, meia. Boa noite, Oscar Juliette X-Ray, controle de Salvador. Está sob vigilância. 5, meia milhas. Sudeste do VOR Salvador, mantém nível 070. Reporte no ideal de descida. O ajuste em Salvador no 015, voando na proa de Mari para interceptar a chegada. Proa de Mari, no 015. Já está de descida, qual o nível? Estimativo, desça para 2 mil pés. O ajuste no 015. Cheia 2580 ao solo. Prossiga. Chega, sol. Feito contato com a sala aérea civil e militar, as duas salas não possuem aqui a CHG. Como não chegou pra gente também, não poderia autorizar esse plano. Faça contato com a aérea militar. 40. Região 07, torre no 1895. 1895. 1866, autorizado Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, para o gol 1866, sempre. Sim, irmão. Já estou no 20 graus, 5 nós, reporte no solo. Estará no solo, 7. Falta mais contas para 0250. Afirmativo. O plano foi apresentado via internet e ele é processado em São Paulo. Da mesma forma que o CHG também o foi. Pedimos que, se for possível, se nós não conseguimos fazer, que vocês entrem em contato com São Paulo para ver se consegue esse plano, porque se ele está presente para vocês, eles apresentaram o plano desde lá. Estou fazendo contato também com o Centro Recife para verificar se o Centro recebeu a CHG. Nesse caso, será liberado. Tudo bem, muito obrigado pela sua escolha. Está no solo controlado para a costa, Guardião 07. Guardião 07, considera solo 07, frequência livre. Sérgio, uma boa noite, um bom serviço aí com os senhores. Muito obrigado. Obrigado, você também. Uno 705, chame Centro Recife 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 351-3325, boa noite, vamos fazer o seu. November, NDC, prossiga. É, você está no 05, NDC, senhor? Ah, no Pátio, 064. NDC 1-05, confirmado? Confirma. É, controle de Salvador, 3858, controle de Salvador, acione identificação. Desça para o nível 060, ajuste 10 no 581. Ok, Gondo Duna, 060, da 3258. Olá, está 17. Estou com 0 com bola direita, recebendo o tempo de queda da ação. 208 com 12, 2970, 120 no transporte. Afirmativo, corrigindo decolagem da 1-7, curva direita. No PAD 5, PLB confirma? Confirmo, 05 a bordo. 5 a bordo, PAD 5, 1895 a torre, ajuste 1015, tem um bom voo. Acho que o Juliette X-Ray foi Duna. Duna na presença, fazer aqui. Novembro Livre Táxi, chama lá, papá, confirma o transporte firme? Confirmo. Cliente? Ali, mantém o no 7, chama pronto. Ali, mantém, mano. Tá. Força 0250, prossiga. Alguma novidade? No momento ainda não, já solicitamos com o centro a questão do CHG, eles falam que vão retornar assim que estiverem em qualquer posição contra a CHG. Agora só mais alguns minutos, se não pode habilitar. Tango Eco Zulu November decolado 35208. Tango Eco Zulu November decolou 35208. 208. 1 November, controle Salvador, contato radar, mantenha-se sob condições visuais, 1 no 10, ajuste 1 no 0, 1 no 5, aguarde o AERC. Aguarde o AERC, apenas confirmando, já recebemos a CHG, destino Maceió, solicitou o nível 190. Afirmativo. Livre acionar agora no copo, somente com 02580, preparado a sair da corte. 250, preparando o corte e acionará. 3858, reduza 2190 nós, vai seguir tráfego na aproximação, posição de 1 hora, 1 no 3 milhas, rumo nordeste, mantendo 2 mil pés, um Bravo Eco 58. Gente, reduzindo 210 nós, 3258. Decola da pista no zero, primeira curva esquerda, perfil de saída Conde, transponda 5132, controle 1208. Obrigado, Marcelo. 190, acela 5132, após 1208, ponte de correto, no pai de autoridades, confirma o poder? 04. 604, para acionamento no pai de autoridades, chama a torre em 1198-95, força 02580. 2195, 1895, corrige. E chama. Eu vou pedir para verificar o equipamento assim que pousar, ok? Ok, informa o tráfego posição de duas horas, 1-2 milhas rumo oeste, mantendo 1.000 pés, um Papa Alfa 3-1 nos corredores de Salvador, linha do litoral. Apenas para a indicação. Porém, não estou no mesmo dia. Seu Juliette, é que foi condições de manter a presente velocidade até o marcador externo? Confirmo, senhor. Vai manter para o senhor, para ajudar. Tá. Eco Zulu, novembro, controle. Confirmo, senhor. Vamos tráfego agora, posição de 11 horas, 9 milhas rumo nordeste, mantendo 2.000 pés, vai passar por cima. Vamos visual pro mesmo. Tá visual, senhor. Bem. Agora você tem o equipamento com o GPS, ok? Está 70 pés abaixo. Sim. Zulu 90, sim, para ideal para IRC? Para ideal 3, 1, 9. Sim. Juliette X-Ray, vetor para o curso localizador, curva à direita na proa 060 nessa proa intercepta. 060 para interceptar o Oscar Juliette X-Ray. 3858, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000 pés no 0 no 5, então 3858. Poxa, Juliette X-Ray, está livre ILS X-Ray, reporte estabilizado. Livre ILS, reporte estabilizado, Oscar Juliette X-Ray. Tram 3858, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, aguarde descida 2.000 pés. Sente, reportar estabilizado, 3858. Mostrando o da barra, Zulu 90. Eco Zulu 90, ciente. Você manter a frequência do controle para ele efetuar a ascensão ou a frequência livre da presença? Suba e mantenha 2.000 pés, Eco Zulu 90. 2.000 pés. Autorizado direto? Direto, autorizado. Interceptação. Sequenciaram. Forma tráfego posição de 9 horas, 2 milhas, rumo noroeste, cruzando 1.000 pés para 2.000 pés, com a Alfa 3-1. Sente, mantendo 3-1. Dentro para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000 vai chamar estabilizado, 3.850. Estabilizado no ILS, o Oscar Juliette X-Ray. Oscar Juliette X-Ray, complete aproximação, chamou em 1895. 1895 X-Ray, boa noite, senhor. Boa. 3858, informa o tráfego que o precede na aproximação, posição de 1 hora, meia dúzia de milhas no curso do localizador. Está agora com 1.60 nós de Vox Speed, sente? Sente, está 3858. Zulu November, submantém a nível 1.15, quando possível estimado de pouso em LC? 7, no máximo 1 milha, tráfego que segue agora está 1 milha de duna, é um Airbus ATAM. Afirmativo, senhora. Qualquer coisa eu aguardo na rotatória, se não for possível, ok? Cliente, base curta 17 autorizado pela direita. Autorizado, base curta pela direita. Orca já disse aí. Força aérea 2580, autorizado a alinhar. Tem condições de decolagem a partir da interseção ou tem que alinhar até a cabeceira? Decola a partir da interseção. Alinhamento de decolagem a partir da interseção autorizado. Força aérea 2580, vento 110 graus, 059. Botão alto, José, quer dizer, livre pouso, pistão no 7, vento no 1-0 graus, 069. Livre pouso no 7, Oscar, José, quer dizer. Som, chama a torre, 1-8, decimal 95. 18-95, boa. Boa. Solo Gol 2043 para Guarulhos, solicita a autorização de tráfego, boa noite. 2043 para Guarulhos, informação em curso, Sierra, pronto 4. 4 Sierra, pronto. Autorizado Guarulhos, conforme rota, nível 360, decola no 0, primeira curva direita, perfil de saída da El, após Leda, transição Monte Mike, Oscar, Tango, Victor Alfa, transponda 5125, controle no 208. Exato, Guarulhos, no 360, Perzulu no 0, decolada 10, curva direita, da El, Leda, pós Boa Motiva, 5125 transponder e 1208 controle, o 2043 da Gol. 043, cotejamento correto, reporta a plantação na posição 07. Reportarei. 02580, prossiga. Back track autorizado para base. Informação, Romeu. Custa sinal, 10. 1258, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-0 graus, 069. Livre pouso, pista 10, são 3-2-2. Série 2580. Está acionado, transponde 5132? 5132, conforme pago. Série 2580.